Conheça o mais novo trabalho musical do Padre Reginaldo Manzotti. Acaba de ser lançado CD e DVD Paz e Luz, gravado dentro de um dos principais monumentos religiosos do Rio de Janeiro, a Igreja de Nossa Senhora da Candelária. O novo CD e DVD do Padre Reginaldo Manzotti contou com as participações muito especiais de artistas como Thiaguinho, Fernando e Sorocaba, Taeme e Thiago, a cantora Joana e as integrantes do grupo musical católico Cantores de Deus, Andréa Zanardi e Carla Fioravante. Ouve a nossa prece. Adquira o CD e o DVD Paz e Luz separadamente ou aproveite o preço promocional do kit contendo os dois. Ligue agora, 41 3221-6050 ou acesse www.padrereginaldomanzotti.org/loja. Nos caminhos de Jesus. Querido povo de Deus, na hora da misericórdia, você que me acompanha, todo o Brasil nessa segunda parte, muito feliz eu fiquei, você pode olhar no site, você que está me acompanhando pela Rádio Capital em particular, a minha última ida à Catedral da Sé, impressionante o número de pessoas, e eu perguntava, quem reza o terço da misericórdia? Nossa, foi um mar de gente. Obrigado ao povo, e obrigado ao Cardeal Scherer, Dom Odilo, que nos permite celebrar a missa, e vamos celebrar o mês que vem a Missa da Misericórdia. Por isso que eu estou contando. Se acompanha o Terço da Misericórdia, eu vou, mês de abril, celebrar a Missa da Misericórdia, dia 27 de abril. Filhos e filhas, escute essa partilha. De fé, gente, de fé, nesse dia 18 de março, segunda-feira, escute. Olá, padre, meu nome é Glecildo Gonçalves Duarte, sou do São Gonçalo do Amarante, no Ceará. Opa. Todo dia eu escuto o senhor pela rádio Jangadeiro FM. Terço da Misericórdia. Terço da Misericórdia. E uma graça que eu alcancei, padre, foi ter me livrado de um acidente, eu ando de moto, e de repente, eu andando na estrada, apareceu um animal na pista, no asfalto. Sério? E então, padre, foi Deus mesmo que nos livrou, eu e minha esposa, de um grande acidente, porque aquele animal, ele não vinha andando no asfalto, ele de repente apareceu ali. E essa é minha graça, evangelizar é preciso, Deus, padre. Todo dia eu escuto. Que bom. A oração de manhã e de tarde. Um grande abraço, eu também creio na misericórdia, gente. Olha, eu vou pro evangelho de hoje, mas eu quero fazer um pedido. Gente, mande as suas intenções, marque essa hora, não dê preguiça não, vai lá no site, Padre Reginaldo Manzotti, pedidos de oração. Aí você vai se inteirar também, você sabia que nós estamos promovendo o primeiro retiro nacional? É, o primeiro retiro nacional mês que vem, dia 20 e 21 de abril. Onde vai ser, padre? Aqui em Curitiba. Eu quero trazer o povo para cá. Como você faz a inscrição? Entra no site, você vai ver lá, primeiro retiro. Preencha, garanta a sua presença. O problema é que vocês vão ter que me aguentar 2 dias, porque eu vou estar sábado e domingo o dia inteiro pregando, rezando, bênção com o Santíssimo. E ó, vai até tarde no sábado. Domingo termina às 5 horas da tarde para dar tempo para o povo voltar para casa. Quero convidar o Brasil inteiro. Só que as vagas são limitadas. Garanta a sua presença. Vai lá no site. É o meu presente, porque eu sempre tive no coração esse desejo de pregar um retiro. Do meu jeito, por isso aqui. Venha ser nosso convidado. Garanta a sua inscrição. Bíblia aberta, cartilha de oração. Deus, fala comigo. Fala comigo, Deus. Fala, mas fala alto que nós somos meio moco. Fala alto, Senhor. Fala comigo. E claro, sempre colocando em oração agora, né, o novo Papa Francisco, que vem trazer uma grande mensagem para todos nós, mensagem de simplicidade, de reforma, São Francisco de Assis, mas também de missionaridade, São Francisco Xavier, não esqueça não. Humildade, hospitalidade, mas missão. E rezemos pelo Papa Francisco. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Os escribas apresentaram a Jesus uma mulher surpreendida em adultério. Mestre, na lei, Moisés mandou apedrejar tais mulheres. Tu que dizes? Falavam assim para lhe armarem uma cilada e terem pretexto para os acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistisse em interrogá-lo, ergueu-se e disse: quem dentre vós tiver sem pecado, atire a primeira pedra. Inclinou-se novamente e continuou a escrever no chão. Eles, porém, foram saindo um após outro, a começar pelos mais velhos. E ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Jesus ergueu-se e disse-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: ninguém, Senhor. Disse então Jesus: nem eu te condeno, vai e não tornes a pecar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Eu admito para vocês, quem assistiu ontem à missa, que foi para todo o Brasil, ou quem agora tem o privilégio de dizer o Evangeliza Show, ontem foi o primeiro dia, do meio-dia a uma hora, pela Rede TV, uma rede nacional, eu falava sobre esse texto e muito me emocionou. Por quê? Porque eu explicava, e tento fazer agora no tempo que eu tenho, essa mulher, ela estava num beco sem saída. E o que mais me impressiona, e foi fruto de muita oração, foi perceber que Jesus, ele não desfaz da lei. Não é que Jesus teria dito que tudo era permitido. Não. Ele não questiona nem a lei, mas ele salva a mulher de que forma? Dizendo: quem se sente autorizado a praticar a lei? E quando Jesus se agacha, fica um silêncio. Um silêncio. Um silêncio no céu, na terra e nos infernos, e nem o demônio ousaria quebrar. Porque cai todas as máscaras. Derrete todas as falsidades. E todas as pedras são deixadas no chão. O silêncio da verdade. O silêncio da misericórdia. O silêncio que Jesus faz ecoar depois de uma pergunta. Quem não tem pecado, cumpra a lei. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. A lei não está errada. Mas a vida é mais valiosa que a lei. Jesus, às vezes, estamos num beco sem saída. E eu digo para vocês, quantas vezes como padre eu escuto pessoas dizendo: eu não tenho mais vontade, não tenho mais desejo, eu quero morrer. Quantas e quantas pessoas se sentem no fundo do poço, num beco onde só vê escuridão. Jesus é a saída. Vai. Não peques mais, vai. Nova vida. Senhor, eu espero um grande milagre, o milagre da vida nova, o milagre da esperança, o milagre da transformação. Faça um milagre em mim, Senhor. Senhor Jesus, pegue a água, pegue a roupa dos enfermos, pegue as fotos de família e receba essa bênção. Eu começo rezando nessa segunda-feira. Senhor Deus, que ninguém se coloque como juiz do outro. Senhor Jesus, que todos e cada um transbordemos a misericórdia. Abençoai essa água, a roupa dos enfermos, as fotos de família. Abençoai e santificai. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso.